E essa música é uma versão de If You Can Give Me Love, da Suzy 4, que foi lançada um ano antes, em 1978. E essa versão foi feita pelo saudoso Rossini Pinto, já falamos muito dele por aqui. E como dizia o velho guerreiro Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia. Então na música, meu amigo, nada se perde, tudo se transforma ou vira uma versão. Versão que, diga-se de passagem, quando é bem feita a gente até esquece da original. E quando é mal feita a gente prefere fingir que nunca ouviu. Na sequência a gente ouviu A Primeira Namorada com Ângelo Máximo. A primeira namorada, aquela que a gente nunca esquece, dizem, né? Mas tem alguns casos que é melhor nem lembrar. E pra fechar o bloco, Vai Caindo Uma Lágrima com Gerry Adriani. E agora com vocês, César Sampaio. Aumenta o som e segura essa pedrada. Ela espera e não desespera na beira do cais. Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais. Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar. E em câmera lenta ela tenta a vida ganhar. Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção. O seu corpo empinado desfila na escuridão. Ela é uma estrela que brilha na vida que traz. Ela é a Mulher Maravilha da beira do cais. Fim de mês é a hora e a vez de rever os parentes. Ela vai levando nas mãos milhões sem presentes. Num instante se torna mocinha do interior, num alguém com a pureza de quem nunca teve um amor. Como vai? Pergunta o pai, a filha querida. Ele quer saber como é que está sua vida. Ela diz que é muito feliz na vida que traz, que trabalha como secretária da beira do cais, que trabalha como secretária da beira do cais. Você está ouvindo o Doutor Brega, o programa dos corações apaixonados. Eu queria ser John Lennon um minuto só, ficar no toca-disco e você me ouvir. Eu queria ser aquele espelho do seu quarto, pois dele você sempre olha antes de dormir. Eu queria ser a chuva que molhou o seu rosto pra saber o gosto que você sentiu quando um pingo frio no seu corpo caiu. Eu queria ser a razão dessa sua alegria, pois até mesmo dormindo seu nome eu chamo. Eu queria ser a verdade dos seus sonhos perdidos, assim eu teria coragem pra dizer que te amo. Eu queria ter você sempre no meu caminho, pra não ser mais triste, nem andar sozinho e nem ficar jogado por aí. Eu queria ser o dono do seu pensamento e acabar com esse sofrimento que nunca mais me deixou ser feliz. Eu queria ser John Lennon um minuto só, pra ficar no toca-disco e você me ouvir. Eu queria ser aquele espelho do seu quarto, pois nele você sempre olha antes de dormir. Eu queria ser a chuva que molhou seu rosto pra saber o gosto que você sentiu quando um pingo frio no seu corpo caiu. A minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão, e no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear verdes campos do meu lar. E essa foi mais uma super sequência musical do Dr. Brega. E vocês acabaram de ouvir Secretária da Beira do Cais, com César Sampaio. E nem só de canções de amor vive a música popular romântica. Ela também fala de temas espinhosos, difíceis, daqueles que muita gente prefere não encarar até hoje. E esses cantores e compositores eram verdadeiros cronistas da alma popular, né? Do cotidiano das pessoas simples. Caras que davam voz a personagens muitas vezes marginalizados. Histórias que quase ninguém tinha coragem de contar e eles iam lá e falavam de peito aberto. E nisso Brega sempre foi muito corajoso. Em seguida a gente ouviu Eu Queria Ser John Lennon com Odair José. E se o Odair José queria ser John Lennon, eu queria ser o Odair José. E para encerrar o bloco, Os Verdes Campos da Minha Terra, com Agnaldo Timóteo. E a música não para por aqui. E agora com vocês, Giliar. Fale com ternura o que eu quiser falar. Deixa que eu te abrace com loucura até te sufocar. Deixa que eu seja sua sombra. Por onde você for, para refletir no chão que pisas a imagem deste amor. Deixa que eu relaxe no seu corpo o meu cansaço. Me abrigar do frio no calor do seu abraço. Deixa que eu lhe mate de prazer, lhe deixe louca. Deixa que eu acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Deixa que eu te leve por caminhos que só eu conheço. Deixa que eu esqueça de voltar pro seu começo. Deixa que eu seja até seu sonho, sua realidade. Sua fé, sua crença, sua lei, sua verdade. Deixa que eu lhe coma com os meus olhos, como se fosse então. A paixão que entra e devora um coração.

mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, é doença, não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje você. E para o resto da vida vai ser assim. Dentro chorando um pierrot, fora esse alequim. Sei, não devia dizer o que disse, perdoa. Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. É, minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, é doença, não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje você. E eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Deixa que lhe mate de prazer, lhe deixe louca. Deixa que acabe minha sede na tua boca. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. Deixa que eu pense o que eu quiser, fique calada, não diga nada. Eita coisa linda! E essa foi para todos os românticos desse Brasil, os corações sensíveis que estão ouvindo o Dr. Brega nesse momento. E esse é o programa dos Corações Apaixonados. Composição maravilhosa do grande Leonardo Sullivan, na interpretação marcante e passional do Gilliard. E vocês acabaram de ouvir Não Diga Nada. E olha, vou te falar, hein? Isso aqui é praticamente uma maneira romântica e poética de mandar alguém calar a boca, realmente, hein? Em seguida, vocês ouviram Parabéns, Parabéns, Querida, com Cláudio Roberto. E essa foi para você, amado ouvinte, que tá aí pensando naquela cheirosa que não tá mais com você. E para piorar, hoje é aniversário dela, né? Pois é, se for mandar mensagem, manda essa música. E para encerrar o bloco, Seu Amor Ainda é Tudo, com Mestre Moacir Franco.

Eu sabia que não ia lhe encontrar, vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você, e pedir pra você voltar. Nossa chegada, toda a natureza em festa, e os pássaros cantavam pra nós dois. No mesmo banco de pedra, bem riscado ainda resta o seu nome e o meu no coração. Nosso amor aqui nasceu. Nosso amor aqui nasceu. Mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. E essa foi mais uma sequência daquelas de mexer com o coração, hein? E vocês acabaram de ouvir Ao Pôr do Sol com Ted Max. E na sequência, Mil Razões para Chorar com Gilberto Lemos. Porque aqui no Dr. Brega, meu amigo e minha amiga, se for para sofrer, a gente sofre. Mas sofre com trilha sonora de qualidade, com certeza. E olha só, a partir de terça-feira, esse programa estará disponível no Mixcloud e no Internet Archive. E os links estarão disponíveis lá no Instagram do Dr. Brega. Então segue lá, @DrBrega. Para você ouvir a hora que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, acompanhado, ou naquele momento clássico de saudade que bate sem avisar, porque quem nunca, né? E temos também nosso canal no YouTube, viu? Já tem alguns programas por lá, então se inscreva, comente, participe. Porque isso ajuda o algoritmo a recomendar o nosso conteúdo para mais corações apaixonados como o seu. Perdeu o programa de hoje? Calma, sexta-feira tem reprise das 20 às 21 horas. Mais uma chance de se consultar aqui no Consultório do Amor. Seja no domingo ou na sexta, a porta está sempre aberta para você. E se você quiser ajudar esse humilde projeto a continuar levando o melhor da música popular romântica para sua vida, o Dr. Brega aceita aquele apoio de coração, viu? A chave Pix é 11 9 5930 8099. Vou repetir. 11 9 5930 8099. É o chapéu do Dr. Brega. E nesse mesmo número você também fala com o Zap do Brega. Pode mandar sua mensagem, pedir sua música, fazer seu oferecimento. Quem sabe sua história não aparece aqui no nosso programa, né? E por hoje é isso, meus queridos e minhas queridas. Cuidem bem dos seus corações, mas se ele insistir em aprontar, pode voltar aqui. Porque o Dr. Brega tem sempre uma receita, ou pelo menos uma boa música para acompanhar. Um grande abraço e até domingo que vem. Valeu! Doutor, essa paixão tá me deixando quente. O que é que eu faço? Receita do dia. Tome 3 doses de Reginaldo Rossi, 1 comprimido de Odair José. E se a paixão persistir, volte semana que vem no mesmo horário. Ai, doutor Brega, você é demais.